Leva pra longe, longe daqui. Me beija como da primeira vez. Só eu e você, o resto foda-se. Tentei te esquecer, olha o que cê fez. Me leva pra longe, longe daqui. Me beija como da primeira vez. Só eu e você, o resto foda-se. Tentei te esquecer, olha o que cê fez. E ele gostou do meu vestido. Ele falou que eu era um sonho, falei que era possível. Cê sabe que é mega nível. Pra pilotar essa nave vai muito combustível. Até tentei ser mais difícil, mas quando a vibe bate fica impossível. Foi quando te beija virou meu vício. Foda que cê fica longe sempre que volta. Me leva pra longe de todo mundo. Vamos viver, vem esquecer tudo. Eu e você e foda-se o mundo. Quero perder nem mais um segundo. Me leva pra longe, longe daqui. Me beija como da primeira vez. Eu e você, o resto foda-se. Tentei te esquecer, olha o que cê fez. Me leva pra longe, longe daqui. Me beija como da primeira vez. Eu e você, o resto foda-se. Tentei te esquecer, olha o que cê fez. E eu só queria entender. Esse é o papinho que eu sou muito pra você. Me chama de vida, depois some. Tá bem típico de homem. Nós é bom, mas não é Danone. Cansada de se fuder. E eu só queria ir pra longe com você. Igual foi daquela vez, que é difícil esquecer. Pena que cê saiu fora, nunca mais falou comigo. Passou mal quando me viu no camarim do Matuê. É só uma, aproveita a chance. Vamos viver que não volto ontem. Eu e você num lugar distante. Pega minha mão, me leva pra longe. Me leva pra longe, longe daqui. Me beija como da primeira vez. Eu e você, o resto foda-se. Tentei te esquecer, olha o que cê fez. Me leva pra longe, longe daqui. Me beija como da primeira vez. Eu e você, o resto foda-se. Tentei te esquecer, olha o que cê fez.